Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Chip Tuning aqui no canal da Antena Web. Edição para quinta-feira, 14 de agosto de 2014. O nosso programa, Chip Tuning, vai trazer hoje dois temas, tal como já tinha dito. Um da emissão de ontem, ou seja, um de um artista da edição de ontem e outro de um artista da edição de terça-feira. Designadamente, os artistas são Gizzy Esks com Saohar e também Saber Pulse com Phantom. Eu ontem fiz a referência, tal como fiz terça-feira, de que achava que estes eram os artistas que, enfim, mais estariam relacionados com a boa adaptação aos 8-bits. Quando falei, por exemplo, da intervenção que os Chinon deram ao Minimize, fazendo quase até lembrar a música do Street of Rage. Mas que não era, o Street of Rage não era neste caso para os 8-bits, era para a Mega Drive, mas isto para dizer que sim, eu sei que o tema Phantom dos Saber Pulse tem muito essa, enfim, tem até uma certa intervenção, talvez um pouco exagerada, de algo que não é 8-bits. Era assim, baseia-se nos 8-bits e tudo o restante é realmente 8-bits, portanto, aqui parece-me que ainda assim temos material para considerar estes temas, não apenas como inspiração, mas sim como base em 8-bits. Por isso mesmo decidi escolher estes dois temas e estes dois nomes da música Chiptune para passar em mais uma edição do nosso Chiptuning. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui e desejo aos nossos ouvintes a continuação de uma ótima tarde, então na companhia do Canal 1, lembrando que terça-feira, às 19h15, há mais uma edição de Chiptuning. Fique bem ouvinte, bom dia para si, ou boa tarde, no caso, e até amanhã. Yeah. We'll be right back.